Sei que vou no céu de luz. Ah, ah, ah, ah, meu Senhor, ruas de ouro que Ele preparou. Oh, aleluia.